escola pública efetivamente melhora a vida das pessoas. A educação é esse instrumento, aliás, eu já disse muitas vezes porque acredito realmente nisto. A escola, e particularmente a escola pública, é o grande elevador social da sociedade portuguesa. E não tenham dúvidas que saber mais, estudar mais, procurarmos mais competências, elevarmos o nosso nível de habilitações, abre-nos mais oportunidades da vida. E aquilo que estamos hoje aqui a assinalar é que há 40 cidadãos mais valorizados e com melhores competências para fazer face aos desafios da vida. E acredito, os desafios são muitos e permanentes.